sol se encontraria. A noite de cetim se vestiria e uma estrela azul alcançaria enfim seu coração. Se ela me amasse, o céu cobria o mar e dormiria. Nas ondas minha dor se disparia e nunca mais o amor iria naufragar. Se ela me amasse, iria recriar meu universo, faria uma canção de cada verso. Seus olhos me dariam a mais doce inspiração. Se ela me amasse, a vida mudaria para sempre. O sol se encontraria eternamente, brilhando pra nós dois, pra iluminar o grande amor que iria acender se ela me amasse. Se ela me amasse, as rosas de paixão se pintariam, a minha fé se multiplicaria. Se ouvisse a minha prece e me entregasse o que sonhei. Se ela me amasse, iria recriar meu universo, faria uma canção de cada verso. Seus olhos me dariam a mais doce inspiração. Se ela me amasse, a vida mudaria para sempre. O sol se encontraria eternamente, brilhando pra nós dois, pra iluminar o grande amor que iria acender. Se ela me amasse, eu saberia viver pra esse amor, e cada dia seria melhor. Se ela me amasse, o sol se encontraria eternamente, brilhando pra nós dois, pra iluminar o grande amor que iria acender se ela me amasse. Aprenderia a sonhar outra vez se ela me amasse.